Quando cê precisar, sei que vai me procurar. Quando não encontrar alguém que te mostre e te prove onde fica o seu lugar. Se o teu cheiro não grudasse em mim, se a tua voz não me perseguisse assim, se o teu beijo não fosse o melhor, se o teu coração não fosse o pior. Perseguisse assim, se o teu beijo não fosse o melhor, se o teu coração não fosse o pior.